Black Mike 44, corredor Axé, confirme. Tio 4, aguarda cópia, 1001. Confirme. Tem ponto de espera, Felipe. Pô, passa letra. 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 3216. Tá, Juliette, portão 62. Juliette, portão 62, ganhando 41. Tá falando dos 262 ali ontem. Bravo que o Lisk autorizado em ingresso, reporte alinhado e pronto. Frente, estão na zero, reporte estabilizado no localizador. Tem que autorizado o procedimento, reporte estabilizado 6320. Ali mantém o passarelo. Ali mantém. Zulu, Alfa Charlie, chama o centro Recife em 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 126, decimal 0, 128, decimal 8, Zulu, Alfa Charlie, tá bom. Estabilizado, 6315. Xanema, 6315, chame Torre, Salvador em 118, decimal 6. Obrigado, 18,6, né? 3,5. Decolado aos 37, controle 1208, tá? 3,2 no mesmo. 208, obrigado, boa. Salvador, boa tarde, tá? 3216, decolado no perfil Momo Frot, 1800 pés. 3216, contato radar, suba para o nível 350 na saída Momo. 2350 na saída Momo, quando possível eu vou na Frot, Frot. Aguarde, tá, 3216. Guarda. Aproximando para 10 na sua escolha. 3,15, continua a aproximação, aguarde pista livre. Parece. Passarelo 2262, livre decolar, 110 graus, 11 nós. Livre decolar, Jona 0, iniciando, Xerém 6315, livre pouso, 110 graus, 12 horas. Ok, tem livre pouso na 10, 6315. Dois 262, decolou os 39, controle 1208. 208, boa. Luiz, que decolado aos 39, ingresso da perna contra o vento, da 1-0 a 1-1000 pés, aguarde para cruzar o campo. Contra 1-0, saída Arbor. 1-0, Arbor, 2-2-6-2. 2805, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Salvador Guarulhos, 340, Pesulo 10, decola pista 10, curva direita, da Euleira Bridge, controle 1208, 5502, o Santo 3805. Guarulhos 340, Pesulo 10, guarda 10, curva direita, da Euleira Bridge, 208 e a 502, o Santo 3805. 5502, pátio, portão 4, chame pronto, 3805. Pronto. Esperar ali. Tráfico Luiz autorizado, cruzamento do campo, informe pista 228 livre. Muito obrigado, pode ficar livre também da velocidade liberada? Temativo, 35474. Muito obrigado, camarada. No solo, aos 4-1, chame o solo 219. 219, não tem. O November é que Mike tá pronto pra cópia? Salvador, Salvador, corredor Axé, mil pés, declarando no 7 com curva direita, controle 1208, transponder 01 no 7, o November é que Mike. Boa tarde, Papa Tango, Bravo Luiz, prossiga visual, corredor norte, reporte para regresso, mudança de setor. Chane 320, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 8 meia, obrigado. Mike, chame pro Torre. Torre Salvador, chame 62 no 8. 6320 no ILS. 6320, se enche. Tráfego avistado, autorizado pouso. Vento 110 graus, 1-2-9. Autorizado ponto 6320. Meia decimal 85. Três, dois, um, meia, chame centro Recife, 1-2-5 decimal 4-5, alterno 1-2-6 decimal 8-5. Meia 315, ingresso Juliette, porção 3. 6315, ingresso porção 3, copiado. Aguarda a cópia com Gonha do ajuste no 09. Vai dar. Coloca o piloto 3805. Puxe no 4, aguarda 3805. É, ele também fica atualmente na posição, cara. Tá livre. Chame para o push. Vai chamar push. Momo, confirme. Make Mike, chame para ingresso ao 7. Uma 1 7. Confirma, vento pro 62 120 com 13. Ok, obrigado. A curta. Livre, pouso. Falta 3805 para pushback. Oi, curva esquerda para o 050. O limite é a radial 260 de Salvador. Esquerda 050, limite é 260. Se o senhor quiser, a gente reduz. É, pode reduzir aqui, se tem condições. O tráfego está agora a 11 horas 19 milhas, rumo ao oeste, cruza nível 095 em subida, o tipo TR-72. Um jurante Quebec Kilo, confirma o nível que deseja para o lançamento. 320 no solo, as 47, solo 219. A lançamento, Juliette Quebec Kilo. Direita 060. Direita 060, 5474. Meu cara nada de casa aqui. Enter. Passaria 2262, informa o tráfego 10 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruza nível 125 em descido, tipo TR-72. Paciente grato 2262. Confirmando no 8. 3, 2, 8, 3 no 8, autorizado, tem mais. Fala. O tomador do céu, 5, 4, não mais. 300 para a paz. Papa Mike, confirme o horário do plano. Egipto 574, tenho passaredo aqui, posição de 9 horas, visual. Primitivo, tráfego sendo ultrapassado no momento, curva esquerda para 040, limite a localizador. Esquerda 040, limite a localizador 574. Confirma ajuste no 01, correto? Afirma. Obrigado. Salvador Cordial, trip 5486, quente da Mike, 2-0 para a Lençóis. Ok, aguarda a cópia, o ajuste no 0 no 1, no trip. 6320, antes da Juliette. Aí 2262, o tráfego ultrapassado. paciente grato. Espera 18612011, boa viagem. 18612011, 6320, ingresso Juliette. Compreendeu, portão 5 aí? Pro 6320, portão 5, ingresso via Juliette 05. Afirmo, portão 5. Ok, obrigado. 626? Afirmativo, TRIPS 626, inicialmente é o número 4. Gente, 626. Marido. Controle autoriza por 5474, aproa 020, uma perda de altitude. Afirmativo, trip 5474. Pronto. 3805, livre alinhar e decolar, vindo de 110 graus com 12 nós. É, solicito 360 aqui pela esquerda. Pode ser? 5474, mantenha a proa, proa norte, o trip 5474, aguardando para retornar, para interceptar o localizador. 5474. Trip 5474 desce inicialmente para 2500 pés. 2500 5474. 2223, MTAC, pátio em Alfa, espera 18612 a 1011, boa viagem. 0111, pátio em Alfa, no ponto de espera 3283. Mike, está livre alinhar e decolar, vento de 110 graus com 12 nós. Realizador? Afirma, trip 5474, descendo ainda para 2500 pés, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, 5474. Decolado aos 5-4, controle 1208. 1208, boa tarde, 3205. Controle Salvador, boa tarde, está 3205, passa 1300. 3205, contato radar, suba para o nível 340, saída da EL. 340 da EL, está 3205. Falou, cinco, dois, quatro, cinco, quatro, cinco. Tudo, Juliette, que está pronto para o modelo lançamento. Convertida, MUM, WhatsApp, controle 1208, 5507, trip 5482. Esse tráfego próximo ao circuito, Juliette, que é Bequila? Pode ir, sem aguardar nada. Gente, autorizado o lançamento, Juliette Quebec Kilo. Autorizado decolagem 5-0-3-2-8-6. Papá Romeu, Mike Kilo Bravo, autorizado o ingresso, à esquerda, da no Sérgio, reporte alinhado e pronto, na cabeceira. 5474, desça para 2000 pés. É, 5474, agora interceptando o localizador. É, autorização, senhor, para manter no ritmo que está na altitude 2500 até aguardando o gás volta, pode ser? Afirmativo, complete aproximação, chame torre 1 decimal 6, o 5474. 1086, muito obrigado. 360, só cruzado, decola 10, curva direita, Israel Mega 3, vendo passo do Luna 6, controle 1208, 5590, voo 1397. 96 que marque, copiou a torre? Copiou, transfere agora para o controle 120, decimal 8, novembro em que marque. O 5474, chame passando o externo com trem checado. Chamada no externo, baixada travada, 5474. VBEC Mike, decolou da pista 17 para a TGL em Veracruz. 20 com 15, livre decolar, 3283. Assim, só um pequeno check aqui, já está já iniciado, 3283. VBEC Mike, repassará no farol da barra. Primeiro jet, também que já tentou o primeiro lançamento, vem acessar agora para o centro. Ele... Gente, o Gillette Quebec Kilo suba para nível 105. Meiek Mike informa que em Veracruz está havendo lançamento de paraquedista no momento. Não vê Meiek Mike. Está ciente do evento de paraquedismo no, em Veracruz, vai coordenar com o pessoal lá na frequência livre para poder coordenar o CGL. Entendi. TP 5626 autorizado para o Edpilo. Continua a aproximação, agora de ficha linha. De pelo, trip 5626. 5626 da presença autorizada no tempo. Atentado. Passaredo 2262, chama o centro, Recife 126 decimal 0, alterno 128 decimal 8. 1260, 1288, obrigado, bom dia, Passaredo. Bom dia. Passando externo, trip 5474. Livre pouso 10, vento de 120 com 13, trip 5474. 747. Portão 3283, decolado aos 58, chama o controle. Questão, decolado aos 57, chama o controle em 208. Chegada, gol no 885. Controle Salvador, TAM 3223. TAM 3283, contato radar, suba para o nível 340, saída Arbor. 340 na Arbor, 3283. Quando autorizado, eleva, agradece. Nossa, chame torre Salvador em 1 decimal 6. O trip está no ideal de descida 5626. Desça para 4000 pés, o QNH no 09. 4000 pés, QNH 1091, trip 5626. Capitão Kilo Quebec Serra, prossiga visual para Salvador, corredor de Vera Cruz, Interlagos, QNH 1011, confirme a procedência. Frequência livre, bravo, Kilo Whisky. 3805 autorizado pro de bridge. Muito obrigado, vou no bridge, então 3805. 074, acione identificação de CV chegada a Mari para o nível 050, QNH no 019. Mike, Kilo Bravo, livre decolar, vento de 110 graus, 3 mais. Localizador. Gol 9074, ao cruzar o nível 150, reduza para 220 nós. Solo 1219, 05, chama centro Recife, em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 25, 13325, dá 3005. Controle, boa tarde, Papa Romeo, Mike, Bravo, cruzando 1000 pés, dial leader. Papa Romeo, Mike, Kilo Bravo, contato radar, suba para nível 430 na saída da El. Da El 430, Mike, Kilo Bravo. Controle, voo no 885. Voo no 885, ao controle. Na descendo via, podia coordenar passar pelo um pouquinho abaixo da restrição 040, passando a 3 mil pés e pelo. Gente autorizado, com 985, desça agora para o nível 0, corrigir, desça para o nível 050, com 985. 050, vai ser só um pequeno desvio para evitar formações aqui, um pequeno desvio. Certo. 5626, reautorizado para nível 100. 5626, reautorizado para 100. Controle, autoriza o Mike Kilo Bravo voar bridge, dá mesmo? Mantenha a saída do Mike Kilo Bravo. Ciente, Mike Kilo Bravo. Oi, Salvador, boa tarde, Gota 397, São Paulo, São Paulo, 0, 1, 0. O 96 Mike, autorizado frequência livre, esteja atento ao lançamento. O 96 Mike. Sim, decolagem. Vento de 110 graus com 13 nós, ficha no zero. A linha aí decola da 10, voo na 3, 9, 7. 5474, Juliette, pátio 3, posição 04. Juliette, pátio 3, posição 04, 5474, uma boa. 1885, prossiga via para 3 mil pés, ok, legal no 019. Salvador, o trip 5626, confirme se necessita redução de velocidade. Isso também é negativo, o trip 5626 informa que será necessário vetoração para o sequenciamento. Trip 5626. 5626. Cinco vetoração, final ILS, X-Ray pista 1-0, curva à esquerda, proa 2-1-0, limite ao localizador. Esquerda 2-1-0, limite log no 825. Ô controle, pois o trip vai reduzir para 170 aqui, que a gente tinha programado para chegar mais rápido, tinha sido encurtado, então vamos reduzir para 170, ok? Gente, trip 5626, desça para o nível 080. 5626 para 080. Solo Salvador, o trip 5474, sinalizador no box 4 aqui no patch 3. E 474, box 4. Decolou 05, controle 1208. 208, obrigado. Tarde 1397, decolou na sua escuta. Cima direto da Olera. O 397, contato radar, suba para nível 360, ao cruzar 2 mil pés, autorizado, Dael. Após 2 mil, Dael, o 397. TAM-3283, chama o centro Recife 1-26-0, alterno 1-28-8. Quem chama lá, TAM-3283. O gol 9074, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite radial 280 do VOR de Salvador. Proa 010, gol 9074. Cinco meia dois meia, para 4000, ajustado no 09. Mike Kilo Bravo, Recife em 1-25-1, alterno 1-33-25. 1-25-1, 1-33-25, Mike Kilo Bravo, boa tarde. Boa tarde. Tenido 3000 pés no 885. Mantenha, gol no 885, informa o tráfego, 10 horas 7 milhas, rumo ao nordeste, mantenha no 500 pés, o gol no 885. 7, no 885. Estabilizado, 4116. 4116 da Azul, chame torre 118.6. 118.6, 4116. Controle, voo 1397, possibilidade de coordenar com o centro, direto, bridge? Gente, aguarde, voo 397. Aguarda, 397, obrigado. 885, curva esquerda, pro 190, limite localizador. Esquerda, pro 180, limite localizador. Esquerda, 180, limite lock no 885. Vem aí, que marca o controle. Gente grata, 9M, que marca. Quilo Quebec Serra, torre 1-8-95, corrijo 1-8-6. 8-6. Boa noite, 85, desça para 2000 pés. 2000 pés, no 885. O trip 5626, curva à esquerda, proa 210, limite localizador. Esquerda 210, trip 5626, limite ao lock. 100 graus com 12 nós. Repouso 4116. O trip 5486, decolado ao 08, controle 1208. Controle 208, 5486. 074, desça para 4000 pés, QNH no 09. 4000, 1011, 9074. Hotel Salvador, o TP 5486, decolado na Momo, na sua escuta. TP 5486, contato radar, suba para nível 200, saída Momo. 200, Momo. 85, curva esquerda, proa 140, autorizado, final ILS, X-Ray, pista 10. Esquerda 140, autorizado ILS, reportarás estabilizado, 1885. Gol 9074, curva à direita, proa 060, para interceptar o localizador. Direita 060, limite ao lote, gol 9074. Controle Juliette, Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, pronto para o lançamento? Ativo, o Juliette Quebec Kilo irá atender para o nível 110. 110, ciente, reporte, pronto para o lançamento, Juliette Quebec Kilo. Reportarei. Desça para 2000 pés e curve à esquerda, proa 185. Trip 5626 para 2000 pés, curvando à esquerda 185. Gol 9074, inicie redução, se possível, para 1909. Reduzindo agora, gol 9074, pode descer para 2000? Somente 3000 pés, gol 9074. 3000, 9074. E 5626, esquerda para 140, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Trip 5626, esquerda 140, reportaremos estabilizado, está autorizado o procedimento. Boa noite, 85, chefe trem de pouso, chame torre 1-8-6. 1-8-6, 1-8-8-5. esquerda. 360 para a esquerda. Azul 41 no meio, no solo aos 10, ao livrar, solo 219. 219, volta. Oi, Salvador, 1885, estabilizado, final da 1-0. Cheque trem livre pouso 110, cumprido. Livre pouso na 1-0, 1885. Boa tarde, 41 no meio, ataque via Alfa, reporte antes da Gillette. Alfa, antes da 41 no meio. 9074, desça para 2000 pés, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, ILS, chamarei. Estabilizado, gol 9074. Trip 5626, estabilizado, localizador. Trip 5626, chame de torre, Salvador, em 1 no 8, decimal 6. 286 ou 5626. Torre Salvador, boa tarde, o trip 5626. 5626, continua aproximação número 2 para pouso 1-0, aguarde de pista livre. Trip 5626, prossegue na aproximação como número 2. TIF 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 35 no carro secundário. 133-25. 3325. Gol 9074 ILS. 19074, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 18-6, boa. Boa. Completou 360 quilo que vai ser. Ok, Quebec Serra, condições de manter a velocidade até próximo toque? Avião. Então mantenha, prossiga final do ano 7, aguarde a autorização de pouso. Tira Quebec Serra. 7. Livre pouso, quilo Quebec Serra, vento de 120 com 14 nós. Livre pouso, quilo Quebec Serra. Direto Quebec Kilo, não há tráfego conhecido no setor. Confirmou se há algum tráfego próximo a Veracruz, Juliette Quebec Kilo? Positivo, já coordenado. Autorizar lançamento, Juliette Quebec Kilo. Doutor Salvador, o trip 5486, alguma possibilidade de voar direto em Lençóis? Drona, você escuta? 1885, ingresso Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, para o 13, 1885. 4116, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 4116. Solo Salvador, Xanel 63, solo 5, informação 90, autorização Guarulhos 340. E a 315, a guarda-copa é a 1011. E a 315, obrigado. Chancela frequência livre. Agora o seu portão é o 4, ok? Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4. 1885. Meu autorizado, Lençóis. Lençóis, 5486. 5626 no solo 16, ao livrar à direita, solo 219. Trip 5626, livra à direita, solo 219. Salvador, boa tarde, o Trip 5626. 9074, na escuta? Afirmativo, tá na terceira milha da pista 190, baixou, travou. Sim, autorizado pouso, vindo de 090 graus, 132, gol 9074. Livre e pouso, pista 190, gol 9074. Gente, atento aos paraquedistas, autorizado, descida para altitude de tráfego, Kenegal no 09 em Salvador, Juliette Quebequila. Salvador, Oxané, 142. Meia, acione identificação. Prossiga via, chegada a Mari, para 2.000 pés, o QNH no 09. 42, seu número 2, tá? Ok, escuta, então no 5, quando estiver pronto, a próxima copa. Gente. Ok, obrigado. Tá, Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, o 94. Gente, bravo que Luiz de retorno a Salvador, corredores. Forte Interlagos. Força livre, Juliette Quebequilo. Até. Xané 6315, pronto para cópia? 6315, prossiga, certo? 635, prossiga, senhor. 6315, autorizado Guarulhos, 360, Pesolou 16. Mistona 0, curva direita da El Leda Bridge, controle 1208, 5526, 6315. Ok, 360 Guarulhos, o Pesolou 16. Pista 10, curva direita da El Leda Bridge, 5526, o transponder 208, controle, Chané 63, 15. 5526-6315, correto, portão 3, champlão. Passarei, muito obrigado, senhor. Oxenê 6142, agora sim, copinha? Prossiga, na escuta. Salvador, Recife 350, Peruíce 58, decola pista no zero, curva à esquerda, Anapu, Caracaju, controle no 20.8, transponda 5540, Oxenê 6142. Autorizado... Recife, nível de voo 350, decola da 10 com curva esquerda, saída Pucaracaju, a Peruísque 58, controle 1208 e o transponder 5540, do Oxenay 6142. Correto, portão 5, chame pronto, Oxenay 6142. Tomara pronto, 6152. Quatro, dois, cinco, quatro, cinco, alterno, 1, 2, 6, decimal, 8, 5, 3, 5, 4, 8, 6. 2, 5, 4, 5, 1, 2, 6. Boa tarde, Gol 1, 1, 6, 4, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, Kenegal no 0, 1, 1. Sente, aguarde. Salvador, Xané 6315, pushback estacionamento, portão 03. Portão 3, autorizado 6315, chame para o táxi. Autoridade chamada táxi, Xané 6315. Lipe 03, chame Torre Salvador em 1, 8, decimal 6. 1, 8, decimal 6, todo dia. Número 326, corrigir autorizado. Final ILS, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 326, autorizado ILS, vai reportar estabilizado, 326, autorizadora da presente. Uso vento uma centena de graus, 1-4 nós. 326, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, durando a frente, 326, obrigado. 1-1-64, autorizado por o DITAP, após o TAP dessa via para 2000 pés, o QNH 10 Nuna. Para o táxi fechando 6315, Globem 168, autorizado 0440, alterna Galeão, Xanã 63. 6315, direita, ponto espera 18612, M11. Direita, ponto espera 18612, M11. Olimpo 03 no solo 29, libere a esquerda pelo hotel, caso precise faça um backtrack, para estacionar a frequência livre. Chanel 6326, estabilizado no localizador. Chanel 6326, chame Torre, Salvador 1 e 1 no 8, decimal 6. 1186, Chanel 6326, boa tarde. Boa tarde. Torre, Salvador, boa tarde. Chanel 6326, estabilizado no localizador. 6326. Reporte com trem checado, vento de 102 graus, 149. Portará trem baixado e travado, 6320. Você é bravo, que não é isso que é? Salvador, boa tarde, China 6315, ponto espera pronto. Mantenha, 6315. Mantenha. o Oceanair 6326, passou a Sterling, tem embaixada e travado. Livre pouso, vento 110 graus, 149, 6326. Livre pouso, 63. Luiz, que chama em torno de Salvador em 1 no 8.6. Observe o pouso do Fokker 100, após ali mantém 63 no 5. Após o pouso do Fokker 100, ali mantém a chinela 63. Poste final de 3 milhas, Bravo Kilo Whisky. Solo 3-4, solo 219. Solo 219, Oceanair 6326, boa.